porta fora, cansado de esperar. Chamava o nome dela e ela nem ia me escutar. Era alta madrugada e eu cansado de esperar. E agora o que é que eu vou fazer com essa tal de solidão? Se o meu nome é desespero, eu fico louco de saudade, fico ruim do coração. E você vem pedir desculpa, que não foi sua culpa não. E eu digo sai pra lá, mas quem é que eu tô tentando enganar? Se num instante a fraqueza bate e peço pra você ficar. Só você é o remédio do meu coração. Vem curar logo essa dor da minha paixão. Só você quem compreende minha relação. Pois sem você sou nada e não sai serenata do meu violão. E você vem pedir desculpa, que não foi sua culpa não. E eu digo sai pra lá, mas quem é que eu tô tentando enganar? Se num instante a fraqueza bate e peço pra você ficar. Só você é o remédio do meu coração. Vem curar logo essa dor da minha paixão. Você quem compreende minha relação. Pois sem você sou nada e não sai serenata do meu violão. Só você é o remédio do meu coração. Vem curar logo essa dor da minha paixão. Só você quem minha relação, pois sem você sou nada e não sai serenata.